Portal do Arrocha. Já fazia um tempo que não aparecia, já fazia um tempo que não procurava, já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa, chega uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase irrecusável, passar a noite no motel. Eu me arrumei, te encontrei naquele posto, você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo, nós dois no quarto, rádio bem baixinho no fundo, fazendo serenatas pra gente se amar. Naquela cama tentei com o coração desprevenido, jurei que te amava ao pé do ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. Já fazia um tempo que não procurava, já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa, chega uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase irrecusável, passar a noite no motel. Eu me arrumei, te encontrei naquele posto, você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo, nós dois no quarto, rádio bem baixinho no fundo, fazendo serenatas pra gente se amar. Naquela cama só estava ali pra me usar, que não me ama. Depois das 12 horas você some e salva meu contato com outro nome, acima de suspeitas pra ninguém desconfiar. Naquela só estava ali pra me usar, que não.